baby. Oh yeah. Dora Zurra. Se uma loura e uma morena fossem jogadas de um mesmo prédio, qual chegaria primeiro ao solo? A morena, porque a loura tem que parar pra perguntar a direção. Oh yeah, baby. Dora Azurra. Quando é que uma loura burra tem dois neurônios? Quando está grávida de uma menina. O que é uma loura com uma peruca morena? Inteligência artificial. Baby. Oh yeah. Dora Azurra. Uma blitz para o carro de uma loura sensacional. A senhorita estava correndo muito, hein? Mas, senhor policial, não se pode correr muito, não? Não pode, não. Posso ver sua carteira de habilitação? Habilitação? Carteira? Que carteira? Aquela que deve estar na sua bolsa, minha senhora. A loura leva alguns minutos procurando e finalmente encontra a habilitação. Tá aqui minha carteira, senhor policial. Os documentos do carro, por favor. Mas o carro tem algum documento, senhor policial? Normalmente fica no porta-luva. Ela abre o porta-luvas, encontra o documento e entrega ao guarda. Estão aqui os documentos, senhor policial. Espera aí que eu volto num minuto. O guarda se afasta um pouco, vai até seu carro e liga para a central. Alô, sargento. Uma loura burra toda a vida estava dirigindo a mais de 150 por hora. Uma loura maravilhosa num BMW vermelho? Essa mesmo. Vai até lá, devolve os documentos dela e põe a naba para fora. Como é que é? Vai por mim, rapá. Faz o que eu mando que você vai se dar bem. Aqui estão seus documentos, senhorita. Mas antes de ir embora, a senhorita precisa fazer uma coisinha. Ah, não, senhor guarda. Ah, não. Teste do bafômetro de novo?